ouvi contar, certa noite num terreiro, quando a lua em farinheiro peneirava pelo chão, que a popé, quando sente asa ferida, vai buscar resto de vida no calor de um coração. Você é Inhapopé, o meu amor em ti tem fé. Inhapopé, quando fica baleada com a asa estraçalhada pelo tiro matador, procura arrimo no seu macho que é valente, vai dormir num peito quente, descansar de tanta dor. Você em Inhapopé, o meu amor em ti tem fé. Ai, no teu peito de caboclo destemido, vou eu, pássaro ferido, descansar do meu revés, que me darás na quentura dos teus beijos, tuas ânsias, teus desejos, tua alma de uma vez. Você é Inhapopé, o meu amor em ti tem fé. Você é Inhapopé, o meu amor em ti tem fé.